Ficheiro 62. Hamish, o filho de Colum, caminhava devagar pelo corredor central da estrebaria entre as baias. Parecia hesitar diante de algumas, embora ignorasse as cabeças castanhas e ruivas que o espreitavam. Procurava, obviamente, alguma coisa, e não era o pônei gordo e castanho que mastigava placidamente palha na baia perto da porta da estrebaria. Deus do céu, ele vai buscar o Donas! Jamie pegou no quilt e enrolou-o apressadamente em volta do corpo. Sem se incomodar com a escada, pendurou-se nas mãos e saltou para o chão. Aterrou facilmente nas pedras, semicobertas de palha, mas com um baque suficientemente alto para fazer Hamish girar nos calcanhares com uma exclamação de surpresa. O pequeno rosto sardento descontraiu-se um pouco ao perceber quem era, mas os olhos azuis continuaram desconfiados. Precisas de ajuda, primo? Perguntou Jamie cordialmente. Aproximou-se das baias e encostou-se numa das pilastras, conseguindo interpor-se entre Hamish e a baia para onde o rapaz se dirigia. Hamish hesitou, mas depois empertigou-se, o pequeno queixo empinado. Vou montar o Donas, disse, num tom que tentava ser resoluto, mas que não o conseguia de todo. Donas, cujo nome significava demónio, o que de forma alguma pretendia ser um elogio, estava sozinho, num cubículo, no outro extremo da cavalariça, por segurança separado dos cavalos mais próximos por uma baia vazia. Um garanhão cor de canela, enorme e de mau gênio, não se deixava cavalgar por ninguém, e apenas o velho Alec e Jamie ousavam aproximar-se dele. Ouviu-se um relincho irritado das sombras da sua baia e uma imensa cabeça acobreada surgiu repentinamente, grandes dentes amarelos rangendo, quando ele fazia uma vã tentativa de morder o ombro nu, tão tentadoramente exibido. Jamie permaneceu imóvel, sabendo que o garanhão não poderia alcançá-lo. Hamish deu um salto para trás com um berro, claramente aterrorizado, com o aparecimento súbito daquela cabeça monstruosa e brilhante, com os olhos revirados e injetados e as narinas abertas. Acho que não, observou Jamie calmamente. Estendeu a mão e segurou o primo pelo ombro, afastando-o do cavalo, que começou a escoicear na sua baia em protesto. Hamish estremeceu, juntamente com as tábuas, enquanto os cascos letais golpeavam a madeira. Jamie fez o rapaz virar-se de frente para ele e ficou a olhá-lo, as mãos nos quadris. Bem, o que vem a ser isto? O que queres fazer com o Donas? O maxilar de Hamish estava fechado teimosamente, mas o rosto de Jamie era tanto encorajador quanto decidido. Deu um pequeno soco ao de leve no ombro do rapaz, obtendo um esboço de sorriso em resposta. Vamos, Duane, disse Jamie suavemente. Sabes que não vou contar a ninguém. Fizeste algum disparate? Um ligeiro rubor aflorou à pele clara do rapaz. Não, bem, talvez. Depois de um pouco mais de encorajamento, a história veio à tona, relutante no começo. Depois, num fluxo desordenado de confissão. Ele saíra no pônei com alguns dos outros rapazes no dia anterior. Vários dos mais velhos começaram a competir para ver quem conseguia fazer o seu cavalo saltar um obstáculo mais alto. Admirando-os com inveja, o bom senso de Hamish foi finalmente vencido pela bravata e ele tentara forçar o seu pequeno e gordo pônei por cima de um muro de pedra. Não possuindo nem a capacidade nem o interesse, o pônei estacara diante do obstáculo, atirando o pequeno Hamish por cima da sua cabeça para lá do muro e desonrosamente para cima de uma moita de urtigas do outro lado. Atormentado tanto pelas urtigas quanto pelas veias dos colegas, Hamish estava decidido a sair hoje num cavalo adequado, como ele disse. Não iriam rir-se. Se eu aparecesse no Donas, disse, visualizando a cena com satisfação. Não, não iriam rir-se, concordou Jamie. Estariam demasiado ocupados a juntar os pedaços. Examinou o primo, sacudindo a cabeça devagar. Vou dizer-te uma coisa, rapaz. É preciso coragem e bom senso para fazer um bom cavaleiro. Tu tens a coragem, mas ainda te falta um pouco de bom senso. Passou um braço consolador em torno dos ombros de Hamish, conduzindo-o para o fundo da estrebaria. Anda, rapaz, ajuda-me a juntar o feno e irás conhecer o Cobar. Tens razão, deves ter um cavalo melhor, se estiveres pronto. Mas não é necessário matar-te para provar isso. Olhando para cima, ao passar pelo palheiro, ergueu as sobrancelhas e encolheu os ombros, desamparado. Sorri e acenei-lhe, fazendo-lhe sinal para que fosse em frente. Fiquei a observá-los enquanto Jaime pegava numa maçã do cesto da fruta caída das árvores que ficava junto à porta. Pegando numa forquilha, levou Hamish de volta a uma das baias centrais. Aqui, primo, disse parando. Assobiou brandamente entre os dentes e um cavalo baio, de testa larga, colocou a cabeça de fora, resfolegando pelas narinas. Os olhos escuros eram grandes e meigos e as orelhas inclinavam-se ligeiramente para a frente, dando ao cavalo uma expressão de amistosa vivacidade. Vamos, Cobar, se amar a tatu? Jamie deu umas pancadinhas leves, mas firmes, no pescoço lustroso do cavalo e coçou as orelhas empinadas. Anda cá, disse, fazendo sinal para que o primo se aproximasse. Isso, perto de mim. Bastante perto, para que ele possa sentir o teu cheiro. Os cavalos gostam de sentir o nosso cheiro. Eu sei. A voz aguda de Hamish era desdenhosa. Mal chegava ao focinho do cavalo, mas estendeu a mão e afagou-o. Ficou firme quando a enorme cabeça do cavalo se baixou e ele fungou com interesse em torno da sua orelha, soprando-lhe os cabelos ao de leve. Dá-me uma maçã, pediu ele a Jamie, que lhe fez a vontade. A boca macia e aveludada tirou delicadamente a fruta da mão de Hamish e empurrou-a para os enormes molares, onde desapareceu com um ruído suculento. Jamie observava com aprovação. Sim, vocês vão se dar bem. Trava amizade com ele enquanto eu acabo de dar de comer aos outros. Depois podes levá-lo para montar. Sozinho? Perguntou Hamish ansiosamente. Cobar, cujo nome significava espuma, era bem-humorado, mas ainda assim um fogoso cavalo castrado de 1,5 metro de altura e muito diferente do seu pônei castanho. Duas voltas no cercado comigo para experimentar. E se não caíres ou lhe puxares a boca de repente, podes levá-lo sozinho. Mas nada de fazê-lo saltar enquanto eu não disser. As longas costas curvaram-se, brilhando na penumbra quente da cavalariça, quando Jaime tirou um feixe de feno com a forquilha do monte que havia num canto e levou-o para uma das baias. Impertigou-se e sorriu para o primo. Dá-me uma daquelas, sim? Encostou a forquilha contra uma das baias e mordeu a fruta oferecida. Os dois ficaram a comer em camaradagem, encostados lado a lado à parede da estrebaria. Ao terminar, Jamie deu o miolo da maçã a um alazão e pegou de novo na forquilha. Hamish seguiu-o pelo corredor, mastigando devagar. Ouvi dizer que o meu pai era um bom cavaleiro, começou Hamish. Após um instante de silêncio, antes de já não poder montar. Jamie lançou um olhar rápido ao primo, mas deixou de arremessar feno para a baia do alazão antes de falar. Quando o fez, respondeu à ideia mais do que às palavras. Eu nunca o vi montar, mas digo-te uma coisa, rapaz, espero nunca precisar de ter tanta coragem como o Colm tem. Vi o olhar do Hamish pousar com curiosidade nas costas marcadas de Jamie, mas ele não disse nada. Depois de uma segunda maçã, os seus pensamentos pareceram ter mudado para outro tópico. O Rupert disse que tiveste de casar, observou, com a boca cheia de maçã. Eu quis casar, disse Jamie com firmeza, encostando a forquilha à parede. Ah, bem, ótimo. Retorquiu Hamish hesitante, como se tivesse ficado desconcertado com a notícia desconhecida. Só estava a pensar: importas-te? Importo-me com o quê? Vendo que aquela conversa podia levar algum tempo, Jamie sentou-se num fardo de feno. Os pés de Hamish não conseguiam alcançar o chão, ou ele tê-los ia arrastado. Ao invés, bateu com os calcanhares ao de leve no feno firmemente comprimido. Importas-te de ser casado? Perguntou, fitando o primo. Ir para a cama todas as noites com uma mulher, quero dizer. Não, respondeu Jamie. Não, na verdade, é muito bom. Hamish pareceu duvidar. Não acho que gostaria muito. Mas também todas as raparigas que eu conheço são magricelas como varas e cheiram a água de cevada. Dona Claire, a tua mulher, quero dizer, acrescentou apressadamente, como se quisesse evitar confusão. Ela parece uma companhia mais agradável para dormir. Mais macia, quero dizer. Jamie assentiu. Sim, isso é verdade. Também cheira bem, acrescentou. Mesmo quase sem luz, pude ver um pequeno músculo torcendo-se perto do canto da sua boca e soube que ele não ousava olhar na direção do palheiro. Fez-se um longo silêncio. Como é que se sabe? Perguntou a Hamish. O quê? Quem é a mulher certa para nos casarmos? Disse o rapaz com impaciência. Ah! Jamie arrastou-se para trás e recostou-se na parede de pedra, as mãos atrás da cabeça. Perguntei isso ao meu pai uma vez. Ele disse que a gente simplesmente sabe. E se não soubermos, é porque ela não é a rapariga certa. Não pareceu uma explicação satisfatória, a julgar pela expressão no pequeno rosto sardento. Hamish recostou-se, imitando conscientemente a postura de Jamie. Os seus pés, calçados com meias, estendiam-se para fora do fardo de feno. Embora pequeno, a sua estrutura robusta prometia um dia igualar-se à do primo. Os ombros largos e direitos e a inclinação do crânio, gracioso e maciço, eram quase idênticos. Onde estão os teus sapatos? Perguntou Jamie em tom acusador. Não os deixaste no pasto outra vez, pois não? A tua mãe dá-te uma palmada no ouvido se os perdeste. Hamish encolheu os ombros, não dando importância à ameaça. Sem dúvida havia algo mais importante na sua mente. O John, começou, enrugando as sobrancelhas claras, absorto em pensamentos. O John disse: John o palafreneiro, John o cozinheiro ou John Cameron? Perguntou Jamie. O palafreneiro. Hamish sacudiu a mão, afastando essa distração. Ele disse que para casar. Jamie fez um ruído, encorajador, mantendo o rosto discretamente desviado para o outro lado. Revirando os olhos para cima, o seu olhar encontrou-se com o meu, enquanto eu espreitava por cima do palheiro. Esbocei um amplo sorriso, fazendo com que mordesse o lábio para não se rir em resposta. Hamish inspirou fundo e soltou o ar de repente, lançando as palavras como uma explosão de chumbos de caça. Ele disse que temos de servir uma mulher como um garanhão faz com uma égua e eu não acreditei, mas é verdade? Mordi o dedo com força para não rir alto. Não estando tão bem localizado, Jamie enfiou os dedos nos músculos da perna, ficando com o rosto tão vermelho quanto o Hamish. Pareciam dois tomates sentados lado a lado num fardo de feno. Sim, bem, de certa forma, disse com a voz estrangulada. Em seguida, recuperou o autodomínio. Sim, disse com firmeza, é verdade. Hamish lançou um olhar horrorizado para a baia mais próxima, onde o cavalo baio descansava, com mais ou menos uns 30 centímetros do seu aparelho reprodutor, projetando-se da sua bainha. Olhou em seguida, incrédulo, para o seu próprio colo e tive de enfiar um rolo de tecido na minha roupa na boca até onde foi possível. Há uma diferença, sabes? Continuou Jamie. A vermelhidão começava a esmaecer no seu rosto, embora ainda houvesse um tremor sinistro em torno dos seus lábios. Para começar, é mais delicado. Então, não as mordes no pescoço? Hamish Tinha a expressão séria, concentrada, de alguém que tomava sérias anotações. Para fazer com que fiquem quietas? Não, nem sempre, de qualquer forma. Exercitando a sua nada desprezível força de vontade, Jamie resolveu enfrentar corajosamente as suas responsabilidades de esclarecimento. Há uma outra diferença também, disse, tendo cuidado de não levantar os olhos. Podes fazer isso frente a frente, ao invés de por trás, como a mulher preferir. A mulher, hein? Hamish pareceu em dúvida a respeito dessa nova informação. Acho que eu ia preferir por trás. Não acho que ia querer alguém olhar para mim enquanto eu estivesse a fazer uma coisa assim. É difícil? Perguntou. É difícil não nos rirmos? Ainda estava a pensar em Jamie e Hamish quando fui para a cama naquela noite. Puxei a colcha grossa, sorrindo para mim mesma. Senti uma corrente de ar frio vindo da janela e aguardava com ansiedade o momento de entrar debaixo das mantas pesadas e aninhar-me no calor de Jamie. Imune ao frio, ele parecia carregar uma pequena fornalha dentro de si próprio e a sua pele era sempre cálida. Às vezes quase quente, como se queimasse com mais intensidade em resposta ao meu próprio toque frio. Eu ainda era uma estranha e uma forasteira, porém não mais uma hóspede no castelo. Enquanto as mulheres casadas pareciam mais amistosas agora que eu era uma delas, as moças mais jovens pareciam ressentir-se do facto de eu ter retirado de circulação um jovem solteiro e disponível. Na verdade, observando o número de olhares glaciais e cochichos disfarçados, perguntava-me quantas das solteiras do castelo haviam estado numa alcova isolada com Jamie McTavish durante o seu curto período de residência. Já não McTavish, é claro. A maioria dos habitantes do castelo sempre soubera quem ele era. E, quer eu fosse uma espia inglesa ou não, agora também conhecia a necessidade do nome falso. Assim, ele tornou-se Fraser publicamente e eu também. Era como senhora Fraser que me recebiam no aposento, por cima das cozinhas, onde as mulheres casadas costuravam e embalavam os seus bebés, trocando experiências e conhecimentos, bem como avaliando assintosamente a minha própria cintura. Por causa das minhas dificuldades anteriores em conceber, não considerara a possibilidade de gravidez quando concordara em casar-me com Jamie. E aguardei com certa apreensão até a minha menstruação ocorrer. Os meus sentimentos, desta vez, foram de alívio, sem nada da tristeza que geralmente acompanhava. A minha vida já estava mais do que complicada de momento, sem o acréscimo de um bebé. Achei que Jamie talvez tivesse sentido uma pontinha de pesar, embora também ele se tenha declarado aliviado. A paternidade era um luxo que um homem na sua posição não podia desfrutar.